Parece um dia o pecado que é mal me vencer. Que caminho procurar? Que caminho vou seguir? Ou em Jesus procurar o perdão real? Ele é o caminho, a verdade, a vida e não há outro Deus. Se um dia o pecado quer mal me vencer, Jesus é advogado junto de Deus. Perdão dá pra mim, perdão pra você, pra o mundo também. Perdão pra você, pra o mundo também.